No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao programa Catedral do Fado. Cá estamos nós, neste dia 29 de maio do ano de 2011, para mais uma edição acompanhados à guitarra, viola, poetas e fadistas. As portas estão abertas e, claro, começamos esta nossa emissão sempre com o desejo de ouvir mais tesouro português. Já sabe que pode também fazer o seu pedido através de geral.radioantenaweb@gmail.com ou então enviar o seu pedido para canal2.radioantenaweb.info. Eu sou a Joana Santos, é um prazer enorme estar consigo. Vamos então dar início à nossa emissão de hoje com Guitarra Triste, na voz de Maria do Rosário Bittencourt. Logo depois, ficamos com Alfama, na voz de na voz de Fernando Maurício, e ficamos logo depois com Aquela Maria, na voz de Francisco Azevedo. Assim sim, está correto. São os três fatos que abrem então a nossa emissão de hoje. Fique por aí e, claro, desfrute. Aproveite. Consegue, por muito forte que seja, alcançar o que deseja, seja qual for a missão. Se não tiver de forma o seu valor, uma promessa de amor que alimenta uma ilusão. Uma mulher é como uma guitarra, não é qualquer que abra, se faz vibrar. Mas quem souber a forma como a agarra, prende-lhe a alma nas mãos que a sabem tocar. Por tal razão se engana facilmente um coração que queria ser feliz. Guitarra triste, busca um confidente nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Não há ninguém que não peça a própria vida, a felicidade merecida por quem um dia nasceu. E de tal forma a vida se arrepende que a gente chega a sentir o bem que ela não nos deu. Uma mulher é uma guitarra, não é qualquer que abre se faz vibrar. Mas quem souber a forma como a agarra, prende a alma nas mãos que a sabem tocar. Por tal razão facilmente num coração que queria ser feliz. Guitarra triste que busca um confidente nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Nas mãos que não sento o pranto

Maria da Conceição, de Vila Franca de China. Vamos continuar com mais momentos e grandes fados. Vamos ficar agora com Adriana Marques, que nos traz Erros Meus. Logo depois, ficamos com Fim da Saudade, fado trazido por Joana Amendoeira. E terminamos esta seleção que se segue com fado trazido por Manuel Barbosa, Duque da Nossa Ribeira. São assim mais três fados, mais três momentos. Claro, fique por aí, ouça, aproveite, sinta, porque são para si estes grandes fados que escolhemos. Fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram os erros e a fortuna. Estava amor somente, os erros e a fortuna sobejaram. Que para mim bastava amor somente. Mas tenho bem presente a grande dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Errei todo o discurso dos meus anos, causa que a fortuna me castigasse. As minhas mal fundadas esperanças, que fartar. o vento mais frio. Na margem esquerda do rio, onde a saudade é só minha, quem me dera, quem me dera, que chegasse a primavera, mas que viesse sozinha. Que viesse sozinha, queimando as horas do dia, desperdiçando a alegria, inventei outra afeição, uma história por contar. De perdão, se a primavera viesse e em segredo me dissesse que te perdes na cidade. As suas identidades. fosse velhinho e recordar com carinho o seu álbum de saudades, para quando fosse velhinho e recordar com carinho o seu álbum de saudades. Foi para o céu a Deus pertence esse grande portuense que honrou a cidade inteira. Salva vidas, afamado, por isso foi considerado Duque de Nossa Ribeira. Salva vidas, afamado, por isso foi considerado Duque da Nossa Ribeira. E como não pode deixar de ser, cá estou para as despedidas. Mas deixo a nossa emissão entregue a três grandes senhores do fado. Antes de lhe dizer quem são, deixo-lhe também novamente aqui o nosso e-mail para que nos possa pedir o seu fado: geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então pode pedir em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Vamos embora por hoje, mas para a semana cá estamos, acompanhados sempre dos nossos guitarristas, das violas, dos fadistas e dos poetas. Vamos terminar esta nossa emissão de hoje, dia 29 de maio de 2011, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, com Fragata da Borda de Água, na voz de José da Câmara. Logo depois ficamos com Quadras Soltas, na voz de Tristão da Silva, e Conta Peso e Medida, na voz de João Brasa. São assim três grandes senhores que terminam o nosso programa. Da minha parte é tudo por hoje. Já sabe, quando consigo aqui para a semana para mais uma Catedral do Fado. Fique bem, que tudo corra pelo melhor e até ao próximo sábado. Fragata, já não te vejo pelas horas do sol poente, beijando as águas do Tejo, subindo até na vente, beijando as águas do Tejo, subindo até na vente. A Lesíria atravessando, já ninguém te vê, que mágoa. Nem na vala nova entrando, fragata da borda d'água. Nem na vala nova entrando, fragata da borda d'água. Carregada de melão, a mergulhar meia proa, com o vento de feição, vinha chegando a Lisboa. Com o vento de feição, vinha chegando a Lisboa. Mas hoje ninguém está vendo, no velho rio, uma fragata. Está varada apodrecendo, que o progresso tudo mata.

E não me espanta esta verdade, pois quando canta também canta felicidade. Um grito e o corpo todo me dói. Deixei-me chorar um pouco.